Introdução ao workshop número 450. Houve parte deste workshop que deram um grande encorajamento, principalmente porque estamos chegando muito perto do lançamento da tecnologia em público. Na verdade, o Sr. Cash disse que estamos todos esperando que este momento aconteça, que a mudança comece em público e que será um furacão de conhecimento e que o homem não saberá o que o atingiu. Segurem-se em seus assentos. É um punhado de tempo até que isso aconteça. Mais uma vez, ele disse que sim, o tempo está próximo. Entretanto, a hora tem que ser certa, então isso acontecerá. A Fundação Cash investiu todos os seus recursos e tudo está pronto para ir, mas por alguma razão isso não acontece. Há algumas semanas, houve a preocupação de que talvez as organizações nas quais a Fundação Cash investiu tenham roubado o dinheiro. Mas esse parece não ser o caso. Portanto, temos que esperar e seguir adiante com nossa intenção, com mais amor e devoção, e a sensação de que o tempo está próximo e nossa força de campo está se acumulando. Não podemos falhar. Mas temos que começar a mudança dentro de nós mesmos. Encontrar as áreas escondidas em nossas vidas onde nos sentimos presos e brilhar a luz de nossa alma sobre elas. Sentir a dor que negamos e perceber que estamos equivocados. O poder, o amor, a energia sempre esteve dentro de nós como a alma. Agora é o momento de reconhecer isso e parar de encobrir isso com palavras doces. Quando nos levantamos em nossa própria força, reconhecemos o que está dentro de nós e colocamos o objetivo de servir aos outros como nossa força guia. Então nossas próprias dores, desconforto, sentimentos de vítima, tudo isso se dissolve no fluxo do dar. Quando isso acontece, a tecnologia do plasma se torna real para nós e a mudança vem de dentro de nós. Não nos tornaremos então uma alma satélite? A energia do Criador então não passaria por nós para ajudar os outros e nosso grupo linguístico a despertar? O Sr. Cash disse claramente neste workshop: muitos de vocês serão iluminados. Nossa iluminação se espalhará para os outros. Este é o nosso trabalho agora: olhar seriamente nossas vidas com toda honestidade e pedir para que a alma nos eleve. Como foi escrito, quando você quer a verdade como um homem que se afoga quer ar, então isso vai acontecer. Há conhecimentos escondidos neste workshop, e talvez parte deles tenha a ver com o reconhecimento do que herdamos de nossa origem familiar, que fez uma marca em nossa alma. E se negarmos isso, então ela fica ali, como uma ferida que não sara. Não importa quantos anos tenham passado, ela ainda está lá, até que decidamos abri-la. Ficou tão claro que mesmo que tenhamos essas marcas, e podemos até vê-las como uma desvantagem, que a alma, ainda assim, é livre para escolher que tipo de vida quer viver. O exemplo foi dado com a senhora que costumava estar no topo da Fundação Cash. Ela tentou mudar, mas no final voltou às suas raízes e sua família. Não há tempo e espaço para abrirmos totalmente sobre isto aqui, mas a ideia-chave aqui é que a criminalidade se tornou uma normalidade naquela estrutura familiar. Que a pessoa pegou sua identidade e senso de segurança daquela estrutura familiar, ou você poderia chamar de tribo ou rebanho. Há uma enorme teia de complexa de interações emocionais acontecendo no subconsciente. Estas se formaram em nossa infância, quando nossa consciência não foi desenvolvida o suficiente para resolver sobre isso. De certa forma, pode-se dizer que estávamos em um estado inconsciente, mesmo nos lembrando de ter tomado decisões e sentimos que estávamos conscientes. Isso se tornou nossa personalidade, sem que soubéssemos disso. Esta é uma das razões pela quais o mundo não muda. A alma escolhe ficar nisto porque recebe a afirmação da tribo, que é como uma energia. Eu chamo isso de falso amor ou falsas relações. Se nascermos através da alma, nada disso ocorrerá. Se nos voltarmos para a alma em qualquer momento de nossas vidas, podemos corrigir nosso passado, não mudando o passado, mas reconstruindo o futuro com a alma e seu amor no centro. Entendendo que se tornou assim normalidade em nossas vidas, e se isso combina com a alma, então abrimos assim a porta para nos tornarmos lindos satélites para trazer a mudança para a humanidade. Obrigado por escutar. Índice rápido do workshop número 450. Adquirimos muito conhecimento até o momento, mas até mesmo o conhecimento do reator de plasma se tornou obsoleto com o que nos foi dado. Agora usamos o reator do homem, que é a alma, a essência desta criação, para transportar e mudar a estrutura do corpo do homem. Nos testes que fizemos em dezembro de 2014, com reatores conectados em três partes diferentes do mundo, Canadá, Itália e Alemanha, Canadá e Alemanha foram usados como satélites. Hoje pedimos que se tornem satélites com sua alma. Ao invés de reatores rotativos, usamos a energia dentro de você, que é uma estrutura dinâmica de sua alma reator. Os buscadores de conhecimento de todo o mundo estão pedindo para se tornarem satélites. Você pode entrar no site da Fundação Cash e registrar-se, e ajudar assim a trazer essa mudança. Todos podem aprender com meus livros, patentes e ensinamentos. O que você obtém disso depende da sua inteligência e compreensão. Você não precisa de um doutorado, ou ser engenheiro ou médico. Uma das pessoas mais bonitas da Fundação Cash não tem educação em ciência e está fazendo melhor do que muitas outras. O conhecimento do Criador não tem patente. Nós ensinamos como você foi criado pelo Criador e como você pode mudar, transportar, criar as condições do conhecimento e o resto disso. Esta semana entramos na fase do teste de voo pela alma. Ontem ligamos os sistemas pela primeira vez e, para o nosso choque, diversão e nosso prazer também, o sistema voltou a fazer ruídos, fazer barulhos, interagindo e criando campos. Estava criando suprimentos de energia ao interagir com certos reatores na sala de voo, que estava fazendo zumbido com barulho. Estava tão claro que o barulho tinha um ritmo. Recebi uma mensagem nas primeiras horas desta manhã de que é como se o sistema estivesse comunicando, falando um com o outro. Nós gravamos isso. É como se eles tivessem almas. Eles estão se preparando para transmutar e transportar a alma e o corpo do homem. É muito tocante ver como a inteligência do homem passou das naves espaciais para a alma do espaço. Significa a mesma coisa se você entender isso, e funciona da mesma maneira. Este nível de conhecimento não pode ser patenteado. É um presente do Criador e pertence a todos nós. Mas como ele será usado para desenvolver o próximo passo para a humanidade? Como estender o conhecimento e o que podemos fazer com ele para trazer a condição de paz neste planeta e além dele, e não para abusar dele? Vemos nos últimos 7 a 10 dias, dois dos líderes religiosos do mundo morderem a poeira, que é uma expressão em inglês que significa que eles deixaram esse mundo. Mas de um deles, vemos a ascensão da monarquia religiosa, e do outro temos uma monarquia das coroas. Todas essas coisas serão abolidas. Nos próximos meses, quando as tecnologias se expandirem ao redor do mundo, não haverá espaço para essas coisas. Temos que ver e entender o que estas novas tecnologias deste novo sistema em linhas nos trarão. Um buscador de conhecimento esteve recentemente em um museu, onde ele passou por um ovo de dinossauro. E ele me perguntou o que aconteceu com essas criaturas. Podemos trazer eles de volta? Até agora não podíamos. Agora nós podemos. Mas temos que entender o que vamos conseguir. Com a nova tecnologia, sabemos que as condições ditarão como você aparecerá de acordo com o tempo e a posição. As condições do campo magrávio da Terra mudaram há muito tempo desde o período dos dinossauros. Sabemos que a Terra está sendo puxada gravitacionalmente para o Sol. Durante o tempo do dinossauro, a Terra estava mais distante do Sol. Naquela época, por exemplo, os dinossauros tinham 4 metros de altura, então hoje, devido às mudanças atmosféricas e outros fatores, eles podem se manifestar na fiscalidade apenas a uma altura de 2 metros. Entretanto, em essência, a alma do dinossauro ainda é a mesma. Veremos isso nos novos reatores do sistema de voo que estão entrando em operação. Quando colocamos em um sistema, você pode estar com 2 metros de altura. Então, se criarmos as condições do planeta X num outro sistema e depois o transmutamos para lá, você poderá ter apenas 1 metro de altura, mesmo que esteja na mesma sala ainda. Você pode ficar intrigado porque sua própria manifestação encolheu. E como agora você tem 4 braços em vez de 2. Esta é a realidade para a qual temos desenvolvido tecnologias. Não ficará como uma teoria, mas se tornará uma tecnologia. O sistema está montado e nos permite ver como você se manifestará nas condições do destino. Nas máquinas que estamos testando, você pode aparecer em uma forma ou tamanho diferente, mesmo que seja a mesma máquina. Se você se lembra, eu lhe ensinei isso em alguns dos ensinamentos, quando eu disse: me dê um aquário de peixe e com uma gota eu lhe darei um peixe. A alma do peixe está na gota e o peixe se manifesta na água como ele quiser. No centro em Linz, temos um peixe e um tanque de peixe. Vamos transmutar esse peixe para outro aquário, isto é, moveremos a alma e ela se manifestará em outro aquário. Mostraremos a transmutação dos peixes, animais, humanos e o resto. Volte ao que os profetas diziam. Até mesmo uma pedra tem alma. Agora temos uma pedra como um ovo de dinossauro. O que acontece quando iluminamos a alma desta pedra? Será que conseguiríamos que o dinossauro mostrasse sua beleza? Este é um momento empolgante em pesquisa e desenvolvimento, e um novo entendimento se apresentará. Se a túnica de Cristo, que é o sudário de Turim, é verdadeira, e se ela carrega a essência de sua luz, então com um fio dela podemos manifestar a alma e a fisicalidade de Cristo. Também saberemos se é uma túnica falsa. E se os judeus têm a roupa de Moisés, nós manifestaremos o mesmo através da compreensão da tecnologia. Assim seja com os outros profetas. Que assim seja com aqueles que cometeram crimes hediondos. Nós o levaremos a responder à humanidade por que você fez isso. Então aprenderemos com isso, para que nossos filhos nunca cometam tais crimes. A nova tecnologia traz uma nova dimensão de compreensão. À medida que vocês se tornam satélites, podemos ter conferências em qualquer canto deste planeta instantaneamente. Você, como alma, se tornará convidado das almas do sistema planetário. Me foi perguntado se temos permissão da comunidade universal para sair deste planeta. Eu disse, a permissão foi dada. E é por isso que estamos aqui, para pôr isto em funcionamento, para deixar o homem sair. Isso significa que o homem atingiu o nível de entender que dentro dele está uma poderosa fonte de energia e vida, que no universo é chamada a alma do homem. Por sua própria inteligência, ou você amplia seu poder ou você o restringe. Iniciamos os testes do sistema de voo para a transmutação de um sistema para outro. Mas a parte interessante para nós é como vemos a alma do homem no novo sistema. Como nos comunicamos com esta alma uma vez que ela chegue ao seu destino? Para mim é fácil, eu sei o que fazer. Mas os humanos terão um problema porque são tão físicos e têm que ver algo para acreditar que está lá. Mas a beleza disso é que a alma confirmará. Isso é para o homem. Aqueles de vocês que se registraram para se tornarem satélites serão contatados quando chegar a hora. Estejam prontos e tornem sua alma acessível para receber, seja das almas do homem, das almas dos criadores, de outros tipos de vida ou das almas da comunidade universal. Não se surpreenda se você vir e sentir coisas novas ao seu redor. A essência da presença é muito forte. Ontem ligamos o sistema pela primeira vez e o sentimos na sala. Foi impressionante. Mesmo com todas as experiências que tivemos, ainda assim ficamos surpresos. Entendemos que estávamos na presença de outros, apesar de não conseguirmos vê-los. Podíamos senti-los, porque em nosso sistema criamos uma condição de uma posição no universo. E ao fazer isso, nosso sistema se tornou acessível para aqueles que gostariam de nos contactar. Será interessante ver nos próximos tempos quais criaturas do Criador sairão da sala de voo e a humanidade se familiarizará, e será amiga das novas criaturas da criação. O que quer que eu tenha dito, eu já entreguei. Estejam prontos para esta mudança. Será que os oficiais de imigração austríacos terão os vistos prontos para o homem do planeta Zeus? Como os admitimos na Áustria? Criamos para eles e para outros cidadãos do universo uma certidão de nascimento enquanto eles saem da sala? Tratamos eles como celebridades ou como estranhos? Ou tratamos eles como um de nós, ao nível da alma? A realidade é que a humanidade entrou no que eu chamo de zona de interação com a comunidade universal e com a alma de si mesmo. Nas próximas semanas, a introdução do conjunto secundário do que é chamado de unidades naves espaciais criará confusão para muitos de vocês e mudará o rumo para muitos de nós. Em nosso sistema de voo, podemos mantê-los na condição da Terra ou deslocá-los para Marte ou para outra posição no universo e depois trazê-los de volta para outra e o retorno de volta para onde começaram. Você se lembrará de tudo isso. Cada língua que você falou em sua viagem estará em sua memória. Nossos sistemas estão preparados e prontos para levar a nova tecnologia adiante a todos nós, independentemente de nossa posição neste planeta e além dele. O sistema trará a beleza do Criador. Nas próximas semanas, tentaremos entrar em comunicação com aqueles que consideramos membros da comunidade universal. Tomarei providências para que possamos ouvir a comunicação e as palavras do homem do universo. Descobriremos o que se espera de nós e o que temos que fazer para alcançar o objetivo final da abertura para a comunidade universal. Será o que você chama de uma mensagem e uma garrafa. Na maioria dos casos, a mensagem não será ouvida pelo ouvido do homem, mas será ouvida pela alma do homem, e a humanidade responderá a ela. Quando fizermos isso, veremos o fim das religiões e o fim do abuso do traje em nome de Deus. veremos o fim de tudo que chamamos religiões, porque cada alma será iluminada. Então veremos o que a humanidade decidirá por si mesma e como ir para o próximo passo. O desenvolvimento tecnológico neste planeta não vai parar, porque faz parte do padrão de vida aqui. Novas tecnologias surgirão e trarão nova compreensão para o trabalho de todos estes processos. Como eu disse, vamos introduzir novos tipos de chips que não terão nenhuma dimensão de tangibilidade. Os chineses não poderão boicotá-lo, nem os americanos poderão restringir isso. Cada nação e cada homem fará o que ele precisa. É costume que, ao inaugurar um novo navio, você quebre uma garrafa de champanhe em sua proa. Isso aconteceu ontem. Estamos inaugurando a abertura do primeiro reator espacial que permite que a alma do homem viaje de um ponto para o outro, do ponto de observação do homem. Esta tecnologia não pode ser escrita para ser patenteada. A tecnologia da criação tem que ser sentida pela alma do homem e compreendida, não tem patente. A iluminação é a patente. A iluminação é a compreensão da patente da criação e do trabalho do Criador. Nós lhe traremos mais e mais deste conhecimento à medida que abrimos a porta. Vamos abrir a porta do conhecimento passo a passo. Levaremos isto ao ponto que a maioria da humanidade possa entender, ver e replicar. Não pertencerá a nenhuma nação, cultura, nem a uma só pessoa. Ela pertence a todos nós como humanidade e pertence à comunidade universal. É um presente para a humanidade, para se tornar gentil consigo mesmo, para que possa ser um homem gentil assim. Que a humanidade possa ser gentil com o resto da comunidade universal. Ontem, durante o pré-teste, e estando na sala, nós estamos prontos para o próximo passo para trazer a mudança, me ocorreu que o homem saltou sobre o conhecimento da criação e do Criador. Este salto tem sido tão grande que o próprio homem não pode acreditar que é até mesmo possível fazer isso. O conhecimento tem que ser difundido de uma maneira tão rápida que nenhuma nação ou cultura seja deixada para trás. É essencial para nós, como almas satélites, difundir este conhecimento por este planeta. Não estamos usando as pessoas para se voluntariarem para ser satélites apenas para transmutar. Também estamos usando elas para transferir energia para as outras almas em seu grupo linguístico e em seu ambiente. De certa forma, as almas satélites se tornam parte da equipe de membros de apoio da alma do Conselho Universal. Você verá o próximo passo que está planejado para esta parte do que eu chamo de expansão do conhecimento. Não é que nós lhe tragamos coisas, é que nós usamos sua alma. De certa forma, vocês se tornam mensageiros da mensagem do conhecimento do universo, que as pessoas ao seu redor, na emoção e compreensão de seu idioma, aceitam. Não é mais ensinar fazendo magravas e ganchos. Em vez disso, sua alma se torna o professor dos outros, para que eles sejam elevados na compreensão do ensinamento do conhecimento do Criador. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas o objetivo é mudar os hábitos arraigados da alma da fisicalidade e da fisicalidade para não matar e destruir mais. Desta forma, não são apenas os indivíduos, mas toda a humanidade que se afasta disso e aceita isso na totalidade. Aqueles de vocês que se voluntariaram para se tornar satélites não entenderam no que se meteram. Vocês se tornam satélites absolutos. Quando se tem um satélite sobre um país, suas ondas cobrem todo o país e todas as criaturas nele, contida. Depende do que você fez e se é para você receber isso. Estes satélites da alma estão conectados. Não precisamos posicioná-lo no espaço para funcionar, já que vocês já estão conectados uns aos outros e estão espaçados na posição que precisam estar. A partir de sua essência interior, queremos mudar a humanidade para parar a matança, a guerra e o conflito. Vocês se tornarão os embaixadores da paz. Vocês são os satélites da paz. Seu trabalho é espalhar isso de modo que isso mude os hábitos arraigados nos humanos, animais e no resto das criaturas da Terra. Sua alma o escolheu para se tornar satélite e é sua responsabilidade mudar o curso da humanidade. Isto é graças aos novos conhecimentos e para as nações como um todo entenderem e aceitarem. Não surpreenda se você ver o clero chegando até você quando eles tirarem seus trajes e se afastarem do que pregaram, pois agora eles estão iluminados para o conhecimento da criação. Esperamos muitos clérigos que você deixe seus trajes para trás. Alguns até vão esconder que eram clérigos, por causa dos abusos que fizeram enquanto vestiam a bata. O tempo para isso é muito em breve. É uma mão cheia de tempo. É não muito tempo. O novo circo começa com o fim de dois líderes de religiões. Os dois já completaram. Agora estamos esperando por você para iniciar o ciclo. É como você avança nele e como você desenvolve o entendimento. O Centro em Linz é um farol de conhecimento do Criador. E vocês são os satélites para receber e difundir isso. E nada mais. Não se torne arrogante, que você pensa que se tornou algo. Seja humilde, que você é. Isso vai continuar com todos nós. Isso continuará com muitos de nós que viemos além nas últimas semanas. Você descobrirá que já se tornou parte do sistema satélite. Quando ouvimos os dois sistemas ontem, é literalmente como se estivessem em padrão de adoração um do outro. O barulho é tão intrigante. E você sente a emoção da paz, harmonia e tranquilidade. E de uma forma muito, muito específica. Foi para isso que eu vim aqui. Você se sente parte disso. Os sistemas estão preparados para fazer a mudança. Os sistemas estão ajustados para lidar com diferentes entendimentos de diferentes almas. Observamos como cada um reage. Vemos como vocês, como almas, passam a entender a totalidade. E vocês entenderão como um todo o que nos acontecerá como raça humana. O que o futuro será para todos nós. Veremos como temos que ter uma alma clara que não permitirá que nossos próprios desejos maculados interajam e interfiram com o que está por vir. Estamos preparando vocês para as próximas semanas para dar um dos últimos passos para nos tornarmos passageiros do universo. Aqueles de vocês que serão os passageiros da Lua e de Marte darão aos nossos buscadores de conhecimento a oportunidade de entenderem o processo e, a partir daí, vocês se tornarão passageiros do universo. Depende se vocês podem fazer da luz de sua alma a sua casa e se aceitam que ela seja a sua casa. Nas próximas semanas, à medida que estendemos o trabalho da Fundação Cash in Lins, também estendemos o conhecimento da humanidade. De certa forma, nos tornamos o centro de difusão do conhecimento através da alma e não através dos livros. Muitos de vocês virão a ser iluminados e não entenderão como isso aconteceu. De certa forma, vocês receberão conhecimento sem uma patente. Como foi dito no vídeo de introdução de hoje, que o Sr. Stephen Hawking não pode roubá-lo de vocês mais, e ele não pode trapacear. É a pureza do conhecimento que você receberá através da patente do Criador. Então, será que você vai chamar isso de iluminação? Como você lida com isso? Isso é sua decisão. Como você faz e compartilha isso? É a sua decisão. Ainda vamos desenvolver diferentes aspectos da tecnologia na dimensão física, mas como você se tornará tão avançado, você pode pensar que não precisa disso. Entretanto, se você transmutar para o estado da matéria, você ainda precisa desse conhecimento para ser capaz de sobreviver e fazer coisas. Nas próximas semanas pediremos mais e mais de vocês que venham a Lins. De certa forma, solicitaremos que você venha e passe pelo sistema, pois há um plano maior no fundo para esse fim. Você pode trazer consigo outras criaturas do Criador, que não são muito grandes em tamanho. Assim como estamos transferindo a alma dos chineses, ingleses e o resto, queremos transmutar as almas do reino animal e vegetal também. Queremos que todas essas informações estejam em nosso sistema. É nossa responsabilidade mudar tudo, e não apenas o homem. É nossa responsabilidade elevar todas as almas criadas neste planeta. Eu ensinei para vocês muito no ensinamento de hoje. Se vocês entenderam isso, há muitas mensagens escondidas neste ensinamento. Aqueles de vocês que compreenderam agirão de acordo com isso. Aqueles de vocês que ainda estão esperando, continuarão esperando até que as vacas voltem para casa. Mas, por coincidência, não há vacas no universo e elas nunca voltarão para casa. Vocês estarão esperando por muito tempo, o que significa que ainda não entenderam a essência do conhecimento. Mas a seu tempo, isso vai mudar. Como eu disse, quando chegar a hora, seremos iluminados. Você compreenderá que o conhecimento é compartilhado igualmente para todos, independentemente do que você fizer na vida. A transmutação da alma do homem é muito diferente da transmutação da fisicalidade. A transmutação da alma é fácil porque a essência de cada célula e a essência de cada ser dentro dela é transmutada, enquanto que com a fisicalidade ela está dentro dela e ela mesma faz isso, porque quer garantir sua existência. É como quando você cobre sua cabeça com as mãos quando está em perigo. Você está protegendo a alma. Agora, a alma protege essa fisicalidade, porque quando ela se manifesta, ela mesma garanta sua própria existência. Certa forma de interesse mútuo da alma do homem proteger a fisicalidade, porque quando ela opta por se manifestar na dimensão da fisicalidade, ela tem algo em que se manifestar, portanto ela protege. Lembre-se de um ponto, que não importa que forma ou combinação de formas você será manifestado em qualquer lugar no universo ou neste planeta. O que importa é que você terá uma alma dentro de você, e é o seu trabalho proteger ela e não abusar dela. É como quando você está morrendo de sede e está tentando chegar à água. Assim como você chega à água, não se afogue nela, porque você pensa que sua provação acabou e agora você pode fazer o que quiser. Você descobrirá que agora que sua alma aprendeu a se libertar das algemas da fisicalidade, sua fisicalidade será muito temporária. Então assim, o jogo de Mitra de fazer o bem, pensar o bem e falar o bem começa. Não importa em que estado a alma da fisicalidade se manifestou, o pregador e o professor é você. E a única pessoa ou entidade que pode dar errado para ambos será você. Quando a alma fizer uma má conduta, isso será o fim da vida do homem, pois a alma se desintegrará para se tornar o alimento do próximo ciclo de criação. Muitos de vocês têm se perguntado quando a alma termina. O trabalho da alma não termina. No parágrafo seguinte, acho que era isso que se queria dizer aqui. A alma terá que aprender a viver em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. Que às vezes a vida da alma é melhor e às vezes a vida da fisicalidade é melhor. E este equilíbrio entre as duas trará uma criatura perfeita. Não é o medo da morte, mas o prazer de ascender aos níveis da proximidade com o Criador. Nós apenas o guiamos até isso, mas você tem que tomar a decisão. Muito em breve ninguém irá às igrejas, mesquitas, sinagogas e templos, porque o homem se tornou sábio para a sua liberdade e sabe que o templo do homem é a alma do homem. Na verdade, o templo é o Únicos. Por que agora você escolhe um pouco do que eu chamo de tijolos e argamassa ainda? Nas próximas semanas, quando sentirmos que a humanidade está pronta para isso, levaremos as câmeras dentro da sala de voo para que você veja a transmutação das almas e a conversão da alma para a fisicalidade. Será um momento interessante, porque então não pode ser negado mais. Um novo método de transmutação e transporte estará bem na nossa frente. Eu disse ao Dean que ele tem que esperar até que a raça humana esteja pronta para ver, aceitar e trazer a mudança. Então ele pode entrar com a sua câmera. Temos que esperar até que o homem seja pronto, porque não queremos que ninguém caia no mar. Todos têm que estar a bordo, para que todos recebam. Todo o propósito dos ensinamentos desta semana, da semana passada e das próximas semanas é o de prepará-lo para o encontro com a comunidade universal. Entenda o ensinamento e esteja preparado para encontrar seus irmãos e irmãs da comunidade universal, não por teoria, mas na realidade. Porque estamos preparando vocês para esse ponto do que chamamos um encontro. É para você aceitar. Quando você está disposto, o quanto você está disposto a mudar? Ou você quer retroceder para os OVNIs ainda? Quando vamos adiante, viajamos na dimensão dos voos do Criador. De qualquer forma não há mal nenhum. De qualquer forma não há perigo. Temos que aprender a elevação da alma do homem para ir além do alcance da fisicalidade. Este tem sido o propósito de todos esses 450 ensinamentos. Esse é o fim da parte número 1 do índice rápido do workshop número 450. Vídeo memorial para Neil Hall, que faleceu esta semana. Temos muitas boas lembranças dele na KFTV. Aqui alguém disse que por que você não pode salvar todas as vidas? Não precisamos salvar a fisicalidade. É a alma que se liberta, e isso é a celebração da vida. É assim que o ciclo da vida continua. Um terceiro conjunto de pinturas foi encomendado, chamado de Sistema Planetário. Como há muito interesse, concordamos em fazer 6 conjuntos de pinturas de plasma. Você poderá escolher um quadro que deseja pintar, desde que seja abstrato e não tenha direitos autorais, ou que pertença a outra pessoa. Esta é uma extensão do trabalho da Fundação Cash. As pinturas GANs têm que estar sempre em pares para criar uma diversidade de campos e uma emoção dos campos. Ainda estamos planejando fazer um dia do blueprint da unidade combinada de gás e energia de plasma. A aplicação médica da tecnologia será feita por médicos. Um dos principais médicos que usou nossa tecnologia para o câncer em si mesmo diz que liberará o conhecimento de como ele mesmo lidou com seu próprio câncer. Tenho certeza de que uma vez que ele faça isso, seu hospital estará lotado de buscadores de conhecimento buscando uma solução para suas condições. Pergunta para o Sr. Cash. Nenhum câncer ou doença pode existir em um ambiente alcalino, nenhuma doença. O Sr. Cash diz. Quem disse isso? A vida mesmo em um estado alcalino também, dependendo da força dos tecidos. Como é que as pessoas com uma condição alcalina elevada em seu corpo ainda têm câncer? Tudo depende da força do mesmo e de como a vida é criada com isso. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a diferença e a relação entre a fisicalidade e o corpo do homem? O Sr. Cash responde. É a mesma coisa. A fisicalidade é o que podemos visualizar, o que podemos ouvir, o que podemos tocar fisicamente. E o corpo do homem está na condição física. Você pode tocá-lo, você pode vê-lo. Nos sistemas de voo, quando a alma encapsula a fisicalidade, nós ainda podemos ver fisicamente o corpo. Mas quando a alma está encapsulada dentro do corpo, não podemos ver ela. Nos novos testes de transmutação de um sistema para o outro, a energia ainda estará conectada em uma extremidade, enquanto que ao mesmo tempo se manifestará no outro sistema. Será muito interessante ver a reação das pessoas quando elas virem sua alma se manifestando no outro sistema. O que realmente acontece é que quando você está sentado no primeiro sistema, nós expandimos sua alma, ou o centro de sua energia, e então entramos em contato com ela. Então, com a tecnologia que desenvolvemos, o levamos para o outro sistema. Então você verá ou sentirá a existência de outra energia nesse sistema, enquanto você ainda está sentado no primeiro sistema. A coisa mais importante para nós quando testamos o primeiro conjunto de pessoas, se chegarmos a esse ponto, é entender o que elas sentem. Elas podem sentir a presença de sua alma no outro sistema? Sabemos que a maioria delas não consegue ver isso. Mas o que importa para nós é se em essência sentiram, se elas vão sentir que estão em duas dimensões ao mesmo tempo. Uma vez feito isso, vamos para o nível da alma da fisicalidade, que na verdade é cada célula do seu corpo. Depois transmutamos a alma da fisicalidade no centro da alma do homem que transmutamos primeiro. Depois temos que obter um acordo da alma que pousou no segundo sistema. Ao mesmo tempo, também precisamos de um acordo da alma no primeiro sistema de que podemos ir em frente e transmutar a fisicalidade para a mesma posição no segundo sistema. Depois de termos feito isso, não haverá nada no primeiro sistema. Então fisicamente o veremos saindo do segundo sistema. Você se tornou um ser físico na dimensão dos campos que nós criamos. Mas como você estará entrando na mesma sala da qual você veio, sua fisicalidade então vai ser a mesma. Porque você aceitou a posição e a condição do tempo e o lugar para isso. Se eu levar para fora na China, nos Estados Unidos, na Amazônia, você teria realmente a mesma aparência que você tinha quando transmutamos dentro da mesma sala? Porque agora as condições são diferentes, é uma cultura diferente, um entendimento diferente. Será muito, muito interessante ver o que acontece. Até mesmo você pode se surpreender ao ouvir a mesma voz, ter a mesma sensação, mas suas características físicas podem ser diferentes. Há maneiras de fazer isso, e padrões que você pode usar para se agarrar à mesma fisicalidade. Isto nós lhe ensinaremos no futuro. Dessa forma, você ainda pode ser um chinês na Amazônia. É outra compreensão do conhecimento. Isto é o que chamamos de fisicalidade e a energia ou a alma da fisicalidade do homem. Se você pode ver e tocar, então você é parte disso. Pergunta ao Sr. Cash. Toda segunda-feira a comunidade brasileira se reúne em um grupo de discussão sobre a tecnologia da Fundação Cash após nossa intenção para a paz mundial. Esta semana lemos um trecho do workshop número 449 sobre almas satélite e logo depois, juntos, ouvimos a gravação de áudio do teste de voo de transmutação móvel feito no programa do Rick pelo Sr. Cash. No dia seguinte, um grupo de buscadores de conhecimento concluiu que durante o teste eles tiveram experiências diferentes, mas com conclusões semelhantes. As experiências levantaram questões emocionais internas muito fortes, pois sentiram que a fisicalidade interferia muito no processo. Todos eles relataram sentir sintomas físicos como cabeça pesada, choro, o timo dolorido e cansaço. Então a pergunta é, por que estas emoções e sintomas físicos semelhantes ocorreram com estas pessoas do nosso grupo? Que tipo de conexão estas almas estabeleceram para sentir o impacto? Sr. Cash responde. Vemos as mesmas emoções com muitos buscadores de conhecimento que vão no sistema de voo. É interessante o que você está relatando aqui, porque isso significa que realmente conseguimos transmutar a emoção do efeito do sistema, mesmo por uma gravação. Muitas pessoas saem do sistema, homem ou mulher, a idade é irrelevante, e nos dizem que estavam chorando, mas não vemos nenhum sinal de lágrimas, especialmente nas mulheres, porque a maquiagem delas está intocada. Muitas delas falam de cansaço, pressão na parte de trás da cabeça e muitas interações emocionais. O que aconteceu com seu grupo nos mostra que você não precisa estar fisicamente no sistema de voo para se transmutar. Você pode fazer isso através de gravações. Portanto, também podemos difundir esse conhecimento através de gravações. De acordo com o que você relatou, os efeitos são os mesmos que o sistema de voo. Foi um teste para ver se poderíamos enviar as emoções adiante. Você é o primeiro grupo que fez isso por gravação. Acho que pode haver outro grupo também. Portanto, agora sabemos que até as gravações lhe dão a mesma emoção. O sistema que preparamos para testar naquele dia no programa do Rick foi especificamente preparado para transferir esse conhecimento dessa forma. No futuro, faremos outros testes com os buscadores de conhecimento em diferentes ensinamentos, porque é importante para vermos como eles funcionam. Fomos ao Rick porque pessoas de todo mundo frequentam seu programa. Quais seriam os efeitos em nosso sistema quando vamos à comunidade brasileira, ou aos italianos, alemães, ou aos outros? Tudo isso faz parte dos testes que montei, porque temos que trazer equilíbrio entre todos os idiomas e culturas. É bom ver que, mesmo com as gravações, ainda criamos o mesmo efeito. O cansaço e a exaustão vêm da fisicalidade que tenta lidar com a expansão da alma. Isso é tudo o que é. Você usa as energias para permitir a expansão. De certa forma, você diminuiu muitas energias. É por isso que quando você vai dormir, você está tão cansado e o corpo inteiro para, porque usa a energia para reparar, para estar pronto para o próximo ciclo de abuso do corpo na dimensão da fisicalidade. Você usa muitas energias para domar este animal, que é a fisicalidade do homem, para permitir que a alma se expanda. Você precisa do tempo de sono, porque muita energia precisa ser redirecionada para que enfraqueça as algemas da prisão da alma. Testamos isto ontem com um casal que tinha um problema muito grande entre eles em seu relacionamento. Eu queria saber exatamente o que está acontecendo entre eles. Quando eles estavam no sistema, o sistema parou. Quando o sistema para, significa que eles estão pegando tanto que pressiona o sistema para que ele não possa funcionar. Ele para, mas depois começa a funcionar novamente. Observamos qual do casal se move fisicamente. Estas são as energias que se utilizam para controlar a fisicalidade. Quando isso acontece, vemos o cansaço, porque se está usando energia. Entendemos bem esse processo. A mesma coisa acontecerá com as pessoas que se voluntariaram para ser satélites. Elas enviarão uma mensagem de paz que é recebida pela alma. Agora aquela alma tem que traduzir isso para tornar a fisicalidade pacífica. Eu testei isso com aquele mesmo casal. Ontem eu perguntei a eles como tem sido a relação entre eles desde a última vez que estiveram aqui. Curiosamente, a esposa disse imediatamente: "Maravilhoso, mudou muito e é lindo." Assim, permitimos que os dois se entendam, compartilhem e interajam. Observei isso deixando cada um ser o capitão e assistir o que aconteceu. Quando o homem era o capitão, o sistema funcionava sem problemas, mas quando a senhora era a capitã, tivemos problemas com o sistema. Então isso me disse que o problema era com ela. Ela estava colocando tanta pressão no sistema que, agora sou eu que mando, eu sou o capitão. E o nosso sistema mostrou isso. Tenho feito muitos desses testes ao longo dos anos. Anos atrás, na Itália, em Isano, coloquei os buscadores de conhecimento na frente dos sistemas dinâmicos. Eu sabia que tinha um cara que estava planejando o meu assassinato, que ele estava lá. Fiz perguntas a ele e vi a operação. As mentiras que ele estava me contando estavam lá. Na verdade, foi o cara que me envenenou para matar. Eu sabia que ele estava lá, e estranhamente, ele era um belga. Nossos sistemas estão sintonizados com essas coisas. É por isso que colocamos vocês na cadeira 1, 2 e 3 para elevar a fisicalidade, depois a alma da fisicalidade, para que elas possam trabalhar em harmonia com a alma do homem. Com o que você nos falou sobre ouvir a gravação, nos mostra que a transmutação pode ser transferida para outras dimensões e outras pessoas. confirma para nós muitas coisas que queríamos projetar, planejar e fazer. Nos traz mais informações que podemos variar de diferentes maneiras para aprender mais. É como quando as senhoras dizem que estavam chorando no sistema, mas não vemos nenhum sinal de lágrimas em sua maquiagem. Mostra que elas estão na dimensão da emoção, da alma encapsulando a fisicalidade. Para vocês entenderem, é como quando você chora em seus sonhos. Quando você acorda, não há lágrimas em seu rosto. A alma tem operado no que eles têm testemunhado, na dimensão da emoção. Muito conhecimento de como a fisicalidade se comporta tem sido adquirido através disso. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a relação entre a transmutação que é feita em etapas, primeiro a fisicalidade, depois a alma da fisicalidade e finalmente a alma, e nossa criação no ventre de nossa alma? Por que temos que esperar 9 meses para nascer, quando o processo de transmutação pode ser feito em segundos? Sr. Cash responde. A transmutação, a maneira como você vê em uma dimensão física com a vida atual do homem, é através da dimensão da fisicalidade, não através da dimensão da alma. As crianças de Mitra terão essa possibilidade, mas elas ainda têm que amadurecer a alma. E esta maturidade da alma precisa da dimensão do tempo de aceitar a fisicalidade. No espaço, quando se cria na dimensão da alma, não se espera 9 meses. O que são 9 meses para você aqui na Terra pode ser 1 milissegundo em outra dimensão. Estamos preparando o homem para o que está por vir, e não do jeito que as coisas estão agora, hoje. A criança de Mitra está entre nós. Neste novo ciclo de vida, saberemos como lidar com a comunidade universal e como fazer uma mutação, porque a alma será criada primeiro e não a fisicalidade. O que você considera como 9 meses aqui serão segundos nas outras posições do universo. Nossa alma física não pode lidar com isso. Mas as duas nascendo através da alma, como vocês chamam, as duas almas podem lidar com a mutação que está por vir. Porque a prioridade é sempre dada para a alma e não para a fisicalidade. Ir para outra dimensão é como ir para outro país. Você tem que aprender a nova maneira de viver. Este é o caminho da criação. Aprendemos isso muito, muito rapidamente e ele iniciou o ciclo. Nós fazemos agora parte disso. O novo ciclo na vida do homem vive o ciclo do homem, mas gerando na dimensão da alma. A nova geração da alma do homem sabe como se comportar no universo. É uma grande diferença entre a fisicalidade e a alma da fisicalidade e como elas vão interagir. Aqui nessa parte do workshop, o grupo chinês da Fundação Cash estava se perguntando como obter as transcrições em inglês. O Sr. Cash não sabia sobre isso. E ninguém aqui mencionou que a Fundação Cash Brasil tem todas as transcrições não oficiais em inglês no archive.org. Talvez alguém passe a mensagem para eles. Muito em breve, a Fundação Cash deverá ter muitos idiomas diferentes traduzidos e transcrições disponíveis. As transcrições têm que ser corrigidas, pois às vezes as vozes são mal lidas e mal compreendidas. A transcrição, em inglês, ainda está sendo feita por algumas pessoas ao redor do mundo. Eles ainda estão transcrevendo, e ela é feita automaticamente na Suíça. Eu sei e está tudo atualizado dia após dia. A Fundação Cash tem que olhar para os outros idiomas. Essas coisas levam tempo e precisam de muito apoio financeiro. Pergunta ao Sr. Cash, qual é a relação entre os fluidos xilema e floema em seres verticais, vida vegetal, com plasma e gans? Aqui o Rick lê no Wikipedia e o que fala o que se diz sobre o xilema e floema. Sr. Cash responde, parece uma circulação sanguínea e linfática, não parece? Mas você diz, o que isso tem a ver com gans? Por exemplo, uma banana é uma banana em estado de matéria até entrar em sua boca. Uma vez que entra, agora está no estado de gans, porque a dinâmica de gans em seu corpo cria um ambiente dos campos magnéticos de um gans. É o mesmo com as plantas. O minuto em que materiais, gás ou energia entram na estrutura dinâmica de uma planta, ele se torna um estado de gans. Não há diferença. Então os campos magrave determinam para onde isso irá e como isso é necessário. É como seu sangue e linfa e está em um estado de gans. Não há diferença entre uma folha e um dedo do homem. As plantas têm muitos dedos, isso é tudo o que é. Nosso corpo absorve energia, assim como a folha. Então, assim que a energia é absorvida, ela se torna parte da estrutura do corpo e começa a circular como um gancho. Pergunta para o Sr. Cash. Existe uma conexão entre a empatia, que é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos do outro, e o desenvolvimento de uma alma? Sr. Cash responde. É claro que há. Mas quanto você pode aceitar e quanto você pode desenvolver o que aceitou. O Sr. Cash aqui usou o exemplo das ferramentas. Na medida em que usamos ferramentas o tempo todo, mas muito poucas pessoas sequer pensam no que estão usando ali naquelas ferramentas, ou em como desenvolvê-la ainda mais, que isso tornaria a vida de outra pessoa mais fácil. Você acrescenta algo de sua própria experiência e conhecimento à ferramenta, ou tira algo que depois se torna melhor para você e para os outros, e muda o propósito dela. Se você entender o conhecimento da emoção da ferramenta, então você pode fazer qualquer coisa com ela. Todos estão conectados porque um leva ao desenvolvimento de algo mais, outro leva à conclusão de algo mais. Como em parte sou engenheiro, adoro engenhocas. Faço pequenas mudanças nelas que facilitam seu uso ou trazem uma nova dimensão a isso. Traz um prazer diferente em usar a mesma ferramenta e então você continua a usá-la. É o mesmo com outras coisas na vida. Quando alguém entende algo e lhe acrescenta sua emoção e conhecimento, isso muda e os outros podem desfrutar disso. Ao fazer isso, a pessoa também eleva sua própria compreensão. Não se pode levar cristais com vocês para Lins, isso pode interferir no sistema. Mas muito em breve eles aumentarão o conhecimento para que você possa levar uma mala com você em seu voo de transmutação. Alguém aqui quis participar da alma satélite de graça. Foi explicado que a Fundação Cash se tornou sábia para estes trabalhos de graça. Nós vemos isso, entendemos todo o processo e porque nos comprometemos a ser uma alma satélite. Há muitas pessoas, como eu chamo, mal orientadas ao redor, e nossa abertura se tornou a causa de nossa dor. Assim, fechamos muitas portas aqui. Eles nos usaram para abusar de outros buscadores de conhecimento e todo tipo de coisas. Então, nós aprendemos. Foi você que nos ensinou o que devemos fazer. Ainda que alguns de vocês sejam muito sinceros com o que querem fazer, mas aqueles que abusaram de nós e abusaram do sistema nos ensinaram como bloquear o sistema. Nós costumávamos compartilhar muito conhecimento em todos os aspectos, então descobrimos que algumas das pessoas eram falsas e algumas estavam lá apenas para ganho pessoal, e gradualmente isso se tornou uma grande dor de cabeça. Pergunta ao Sr. Cash: outros humanoides ou entidades vivas no universo têm a mesma variedade de emoções, ou como chamamos emoções nobres, como a empatia, como os seres humanos têm? Sr. Cash responde: emoção é parte das características da criação. Quando se tem campos a uma dada força e mono, em algum lugar eles eventualmente descem em força de campo ou são absorvidos por uma força maior. Em um outro ponto, eles diminuem o suficiente para se manifestarem na dimensão da fisicalidade. Desde o início desse processo até o ponto abaixo da linha onde cria uma força, nesse ponto se mostrará e se manifestará como uma emoção. Depende do nome que você lhe der, empatia, amor, medo ou o que quer que seja. Vemos as emoções mesmo nas galáxias, em como elas se comportam, como são criadas e como explodem. Quando os sistemas solares e as galáxias batem uns nos outros, é como quando você tem uma hemorragia cerebral, por exemplo. O que causou aquela explosão? Foi a pressão e o estresse. Qual foi a emoção que estava experimentando? Emoção não é a exclusividade do homem. Nos próximos tempos, quando nossos cientistas se tornarem suficientemente sábios, você será capaz de registrar a emoção dos campos das galáxias. A NASA e outros lugares mostraram imagens de duas galáxias se dirigindo uma para a outra para colidirem, ou o que quer que seja. Será que elas realmente irão colidir? Você tem que observar o espaço para ver. Será que a emoção das galáxias permitiria que elas batessem uma na outra? Ou como quando você vai passar por cima de alguém com seu carro, mas depois você simplesmente desvia ao redor dela. Às vezes você pode bater no outro cara, mas às vezes nós vamos ao redor dele, porque a emoção é não machucar. Emoção não é exclusividade do homem, mesmo que gostássemos de pensar que é. Pergunta ao Sr. Cash: você poderia falar sobre sacrificar uma vida pelo bem dos outros sem receber nada em troca? Sr. Cash responde: isso sempre acontece, mas na verdade é mais prevalecente na comunidade universal. Na Terra é muito, muito raro. É muito, muito raro. Pergunta: você quer dizer que é só para prestar serviço? Sr. Cash responde: não é serviço. É parte de permitir que os outros existam. você coloca os outros à frente da sua própria existência. Porque quando você dá, você se torna parte de uma estrutura maior. Por que o senhor Cash enfatiza que é muito raro dar incondicionalmente a outros? Muita gente fala em dar incondicionalmente hoje em dia. Ou é apenas conversa isso? O motivo desconhecido é realmente obter algo? Há uma discussão aqui sobre os milhões de muçulmanos xiitas e iranianos que passam descalços pelas ruas e se tornam peregrinos. O Sr. Cash esclareceu mais sobre essa tradição. Pergunta ao Sr. Cash, por que foi escrito que Deus preferiu o homem aos anjos? Porque o homem sabe as coisas que os anjos não sabem? Sr. Cash responde, talvez a resposta seja com o que você está passando o tempo agora, ou seja, a nova tecnologia. Por que Deus preferiu o homem aos anjos? Agora que o homem recebeu o conhecimento da criação do universo, você pode ver sua beleza. Deus sabia o que estava fazendo. Um dia, a humanidade compreenderá que presente de conhecimento lhe foi dado. Temos uma senhora que não é uma buscadora de conhecimento, mas que está fazendo coisas além da imaginação. Ela foi tocada pelo conhecimento. Nem sonhariam em fazer. Escrevi para ela esta manhã e disse, um dia a humanidade compreenderá a gravidade do trabalho que você faz pela humanidade. O que ela tem feito está além da imaginação. Ela compreende que através de sua ajuda, o que esta tecnologia pode fazer e a mudança que ela pode trazer. Ela está em uma posição de poder para trazer essa mudança e ela dá toda a sua vida 24 horas por dia para trazer essa mudança. A primeira vez que ela andou pelo centro de exibições em Linz, ela disse, é isso que estávamos esperando. Ela está extremamente bem posicionada como alguém que pode trazer essa mudança. Ela deu sua vida para garantir que a mudança venha. Ela é uma alma abençoada. Ela é como um anjo, mas ela é humana. Esse tipo de gente faz coisas que nenhum buscador de conhecimento fará. Nenhum de nossos buscadores de conhecimento fará o que a senhora está fazendo. Internacionalmente, ela está em uma posição extremamente poderosa e está promovendo a Fundação Cash. Ela não quer ou perde por nada. Ela apenas diz, eu posso ver que isto trará paz e eu estou em condições de trazer uma condição para que isso aconteça. A Fundação Cash tem aliados muito poderosos e apoiadores em altos cargos nos governos. Eles sabem o que a mudança é e o que ela trará, e sabem como ela nos afetará como raça humana, e eles ajudam. Pergunta ao Sr. Cash, é melhor em minhas orações pessoais rezar por todo o universo ou apenas pelo bem de todos? Sr. Cash responde, sua alma decide, não o homem. Se é isso, talvez você tenha uma alma tão grande que o universo possa se beneficiar com o que você dá. O tempo de ter alguém aprovando ou desaprovando já se foi. É você quem tem que entender e julgar o que você está fazendo. Não há mais padre para perguntar se está correto ou não. Pergunta ao Sr. Cash. Eu tento compartilhar o conhecimento do plasma sendo um bom exemplo de saúde, moralidade e conduta. Algumas pessoas ficam curiosas e perguntam por conhecimento. Eu tento adaptar as respostas da melhor forma possível. Eu tento não intervir na vida das pessoas. Qual é a melhor abordagem quando elas me culpam por várias coisas que acontecem em suas vidas? Sr. Cash diz que seja. Eles vão culpar você por isso de qualquer maneira, sendo boa ou sendo ruim. Então você continua do jeito que você faz. Eles são o que eu chamo membros do Partido do Vento. Depende de que maneira o vento sopra. O Rick aqui compartilhou sua experiência com os trolls da internet. As pessoas que são como se fosse fazem bullying na internet, né? Quando o Sr. Cash ele disse para Rick para ele simplesmente ignorar essas pessoas. O Sr. Cash expôs mais adiante uma história sobre sua guarda pessoal e como eles são treinados para reagir automaticamente a uma situação sem pensar. O Sr. Cash disse a um dos guardas que esta não é a maneira de ser. Você tem que primeiro analisar e ver o que existe. É o mesmo com o que Rick disse, quando ele disse para simplesmente ignorá-los. Ignorar é mais difícil do que realmente lidar com isso, porque ao lidar você põe suas emoções para fora. O Sr. Cash disse ainda como os belgas, quando estavam na Fundação Cash, usavam este método para tentar controlá-lo, criando constantemente situações que ele teria que reagir o tempo todo. Ele aprendeu como deixar as coisas serem. Eles usam sua reação como uma forma de controlá-lo, Portanto, se você não reagir da maneira como eles esperam que você reaja, então eles têm que encontrar uma outra forma de chegar até você. Enquanto eles estão ocupados fazendo isso, você pode continuar a fazer então o seu próprio trabalho. Quando entramos nos diferentes ensinamentos, vamos sempre como buscadores de conhecimento. Ninguém entra como professor. É o entendimento que não sabemos tudo, e esse é o padrão da vida. Quando permitimos que as pessoas ensinassem na Fundação Cash, então eles começaram a se chamar de professores, e é aí que eles perdem e tudo se desmorona. Estamos lá para aprender, e sempre aprendemos algo novo, de uma forma ou de outras. Você poderia falar um pouco mais sobre as negociações com os países da Europa a respeito da entrega dos geradores de unidades de gás? Sr. Cash responde. Há várias nações europeias que estão olhando para as unidades. Uma das principais nações europeias está nos empurrando para mostrar um sistema que funciona e que pode ser modificado. Tentaremos dar um dia do blueprint para a unidade de gás e energia de plasma para ver como podemos trazer isso à tona. Eles querem vê-la funcionando e, em seguida, como pode ser adotada rapidamente. As pessoas que não vivem na Europa não conseguem compreender o que está cozinhando aqui em cima. Temos primeiros ministros, líderes industriais, todos falando sobre os enormes problemas, recessões e falta de gás e energia e os preços em alta. Os governos estão tentando encontrar uma maneira de lidar com a situação. Sugerimos que a partir de agora todos os novos edifícios deveriam ter como requisito padrão ter uma dessas unidades de gás e energia embutida para prover gás e eletricidade. Desta forma, a responsabilidade é transmitida aos proprietários e construtores das casas, ao invés dos governos. É inevitável que tecnologias como esta venham a emergir. Então, não é preciso colocar tubulações nas ruas, quando elas são produzidas no local, em casa. Então, eles taxam cada casa, já que tem que encontrar uma maneira de conseguir seu dinheiro. Será exatamente como quando você compra uma licença de televisão, você paga uma taxa anual ao governo. Vemos coisas muito estranhas acontecendo com líderes da indústria russa de petróleo e gás. Pessoas caindo acidentalmente pela janela dos hospitais, ou sendo jogadas, ou algumas tendo seus filhos assassinados. Não sabemos quem está sentado com quem. E quanta desta pressão é real. Mas algumas pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Geralmente a situação na Europa é o que se chama diabólica. Até que limite será empurrada e logo chegaremos a entender. A Fundação Cash está trabalhando em um pacote para a divulgação da nova versão do Corona. Vamos esperar para ver quando é necessário liberar isso. Ouvimos que os chineses estão fechando diferentes partes de seu continente, de seu país, devido ao novo Corona. Temos que ver se ele realmente começa como é esperado. Recebi um pedido sobre se eu gostaria de fazer algum comentário sobre o que aconteceu na última semana no Reino Unido e no Irã. Não temos comentários a fazer. Esperamos para que o destino mostre seu tempo. Quando nossa equipe dominar as unidades de gás e energia de uma boa maneira, então muito provavelmente ela será lançada internacionalmente. Esta é a única maneira de fazer isso. A Fundação Cash muito provavelmente lançará muitas novas tecnologias de uma só vez, e nós vamos para tudo isso de uma só vez. Porque somos mais ou menos uma ONG. Assim que tivermos as garantias para as etapas de longo prazo da Fundação, como a forma como abrimos as patentes, agora desta vez abriremos as outras coisas. Nós governaremos. Como disse no ensino da última semana, estamos apenas esperando uma peça, poucas peças para completar isso. Então, estamos prontos para fazer esse movimento para trazer a mudança. Aqui uma pergunta para o Sr. Cash. Sobre a Rainha da Inglaterra que morreu recentemente, ela é uma alma que está assumindo uma nova posição. Isso está relacionado às forças de campo que estão acontecendo ao redor do planeta ou é individual? Sr. Cash responde. É baseado nela como indivíduo. Mas, essencialmente, minha primeira reação quando eu ouvi a notícia foi graças a Deus. Uma das almas mais maléficas nos deixou. Muitas pessoas pensam de uma maneira diferente porque não lhes foi dita a verdade sobre o que ela fez. Acho que podemos ver uma vida melhor para a humanidade com Charles. Se você estivesse ciente de todo o mal que esta mulher tem feito, então você entenderia. Ela era muito, muito maligna. Mas nós não entramos em conflito com outra família real, ou o que quer que seja. Ela tem sido pessoalmente a causa de enormes problemas. Você tem que entender, quando você tem que ser o único, ou mais longo, que significa monarquia, ou aqueles que todos amam, então você faz tudo para que os outros não estejam lá. Este comportamento começou antes mesmo de entrar no trono. Havia o egoísmo de eu tenho que ser a única. Vemos este comportamento ao longo de toda a série de eventos de sua vida. Agora as pessoas olham para isso da forma como a mídia lhes diz, mas nós olhamos para os fatos como um todo. Como eu disse, minha reação foi graças a Deus. Vamos ver se outro cara é diferente desta. Temos agora a mesma situação no Irã. Há rumores e conversas sobre a liderança iraniana e é a mesma situação. Nós nos mantemos fora dessas coisas, mas sabemos o que eles realmente fizeram e essa informação não está em público. Qualquer pessoa que fosse melhor ou mais popular foi eliminada. Qualquer pessoa que fosse amada pelo público era de alguma forma posta de lado. Este era um hábito desta mulher. Pois ela ser a única, a melhor e o resto disso leva a muitos crimes. É claro que a nação vai mudar agora que ela se foi. Ela era uma das pessoas mais egoístas conhecidas. Ela tinha o hábito de fazer as coisas à sua própria maneira. Se você olhar a situação com a princesa Diana e a esposa do novo príncipe, que teve que literalmente abdicar e ir para o Canadá, por que fizeram isso? Porque elas eram mais populares. Não podia haver outra mulher acima dela, que fosse mais popular que ela, ou que fosse mais amada pela nação, ou que interagisse mais com a nação. A revolução no Irã foi estabelecida pela rainha porque a monarca persa tinha mais de 2.500 anos de idade, portanto tinha que terminar aquilo, porque ela tinha que ser a monarca mais longa. Quando o Irã celebrou 2.500 anos de monarquia nos anos 70, ela enviou a princesa Anne em vez disso, como um insulto ao Irã. Os líderes mundiais participaram, mas ela enviou a princesa Anne. Princesa Anne em farsa significa mais ou menos porcaria. Foi o maior insulto para a nação. Ela já havia planejado acabar com a monarquia persa de modo que ela seria a única que restaria. Historicamente, ela fez isso durante toda a sua vida. Para fazer isso, ela causou sofrimento a milhões de pessoas. A maioria dos refugiados iranianos que vemos em todo o mundo é por causa de suas ações. Vemos todos os líbios e sírios espalhados pelo mundo. Ela queria roubar o Banco Central da Líbia por 140 bilhões de dólares em ouro. Esse ouro está agora em nome das coroas, não em nome da Inglaterra. Eles se tornaram parte das joias da coroa. Os líbios ainda estão pagando por isso com suas vidas. Os sírios ainda estão pagando com a vida porque ela queria que todos os bens se tornassem parte das joias da coroa da Inglaterra. Durante os anos em que os britânicos morreram em diferentes partes do seu império, para onde foram seus bens? Foi o mesmo na época da Rainha Vitória. Os piratas do alto mar se tornaram senhores. Sua vida tem um fundo muito, muito, muito sombrio. Não importa como eles estão tentando amanteigar ou amaciar a vida dela, ou o que eles a pintam agora. Ela viveu uma vida extremamente desonesta. Talvez com Charles nós vejamos uma coisa diferente, porque ele provou as pressões e as dores disso. Há relatos do Ayatollah Khamenei do Irã estando em uma posição perigosa com sua vida. No Irã, vimos nascer um novo ciclo de monarquia religiosa. Eles disseram que se livraram do chá para acabar com as monarquias e agora querem começar um novo ciclo. Os líderes religiosos têm que vir pela sua posição através da força e desenvolvimento de seu intelecto. Não deve ser passado como um direito de nascença para as crianças. De qualquer forma, estas coisas sairão gradualmente do caminho. O que vemos acontecer vem de alguém que quer ganhar poder. É como se o Papa pudesse ter filhos, então ele nomearia seu filho para ser o próximo Papa. Assim a família se apegaria ao poder. Logo, estas coisas vão todas mudar. Pergunta aqui para o Sr. Cash. Se uma pessoa ou uma alma tem esse tipo de interação ruim quando criança, a alma carrega isso do passado? A alma não é pura antes de entrar na fisicalidade? Ou há implicações ou impressões de antes? Sr. Cash responde. Há implicações que vêm de antes. Seu DNA é feito a partir das impressões do passado, não apenas a cor dos olhos, mas tudo mais nisso. É o mesmo com o RNA. Eles carregam as impressões em sua alma. Mas isso é feito de uma maneira diferente para que a alma ainda conheça o certo e o errado. É aqui que surgem os problemas entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, e o querer e segurar as impressões. O conhecimento é mantido, mas ele pode não ser aplicado. Nossas ações, então, têm que ser equilibradas por nossas gerações futuras. Pergunta ao Sr. Cash, então o senhor está dizendo que a nação do Reino Unido terá que equilibrar muitos dos campos de força que aconteceram no passado? Sr. Cash responde, esta é a maneira como sempre se faz. Não importa se é a Inglaterra ou qualquer outra pessoa, sempre se resolve. Sempre tem que ser equilibrado consigo mesmo. Você pode pensar que conseguiu escapar com algo, mas a longo prazo você vê que realmente pagou por isso. O melhor exemplo disso é a tribo de Moisés. Dizem que é a tribo mais longa da história se você olhar o que aconteceu com eles, então você vê como as coisas se equilibram com o tempo. Ele veio um nômade da sexta, Moisés nasceu sem família, e morreu um nômade, não lhe foi permitido entrar na Terra Santa. E estas pessoas ainda são nômades. O conhecimento da criação tem que estar enraizado no entendimento, não pode ser forçado, porque você pertence a uma tribo, não pode ser passado através do seu sangue. Outro bom exemplo é como o Sheikh Mohammed de Dubai, como ele fez, né? Ele construiu lindas pequenas cidades ao redor de seus emirados para que suas tribos nômades vivessem e fossem modernizadas. Mas depois de algum tempo, eles arrancaram todas as madeiras das paredes e construíram fogueiras no meio da cozinha, exatamente como faziam nos desertos. Só dando coisas às pessoas não traz a inteligência e a mudança de comportamento. Tem que ser entendido dentro de você. Portanto, a longo prazo, você sempre paga por isso, porque os livros têm que ser equilibrados. Há cerca de um ano, criamos um plano para a Fundação Cash para trazer a nova dimensão com o lançamento da tecnologia. Trabalhamos e fizemos muitas coisas com isso. Então, alguns meses atrás, pedimos ajuda a vocês, buscadores de conhecimento, e alguns de vocês nos ajudaram. Mas a coisa não está acontecendo. A maneira como eu vejo as coisas é que deve haver uma razão para isso. Talvez ainda não seja a hora e o lugar para isso. Porque se isso acontecer, será tão fantástico e trará toda a mudança pela qual temos esperado. Mas eu não pressiono, porque isso significa que não é a hora e o dia para isso. Quando chegar a hora e o dia para isso, vai acontecer. Eu sei que o que está prestes a acontecer trará uma mudança maciça para toda a estrutura da humanidade. Mas eu saio e faço coisas diferentes para tentar fazer isso acontecer? Não, não faço. As pessoas ao redor estão todas esperando. Estamos todos esperando que esta mudança ocorra hoje, amanhã ou na próxima semana. Isso está acontecendo assim há quase um ano. Mas por que não muda? Por que está em espera? É o momento para isso? Eu sinto que sim. O tempo para isso é muito breve. Quando chegar a todos nós, nos beneficiaremos com isso. Toda a humanidade se beneficiará com isso também. Ela trará mudanças além da imaginação. Tivemos que esperar a rainha da Inglaterra que a rainha, perdão, tivemos que esperar que a rainha da Inglaterra morresse? Tivemos que ver uma mudança na liderança iraniana? Tivemos que esperar que Putin fosse para a Ucrânia? Tivemos que colocar os alemães em outra posição? Você pode acrescentar qualquer coisa, mas isso significa que não é a hora certa, que a alma ainda não está pronta para a mudança. Quando isso acontecer, significa que está pronto para ir, porque eu sei o que isso vai fazer. Os buscadores de conhecimento não estão cientes do que está prestes a atingir a humanidade. E eu digo a vocês, segurem seus assentos e segurem-se muito bem, porque quando viermos à tona, será um furacão e não apenas um vento. Não é o benefício que trará para mim, o que não é nada isso. É que eu vejo o conforto que trará para a humanidade, o avanço da tecnologia e da ciência e principalmente trará o homem para fora da matança e das zonas de guerra. Este é o único propósito pelo qual estamos fazendo isso. Não importa o quanto sofremos nos próximos dias e semanas, os produtos finais serão que ninguém está no comando de mais ninguém. Ninguém usará uma coroa mais. O homem decide e o homem eleva sua própria alma. Basta observar e ver o que pode acontecer em um tempo muito curto. Se o que estabelecemos for alcançado, tenha cuidado com muitas coisas. A questão é que todos participaram, de uma forma ou de outra, com pequenas doações ou empréstimos à Fundação Cash. Todos vocês colocaram seu pé nisso. Portanto, todos nós estamos dispostos a mudar. A Fundação investiu todo o seu patrimônio e apoio porque sei que está na hora da mudança. Nós assumimos a liderança ao fazer isso. Temos que fazer isso da maneira como o homem faz. A velha canção diz, é o mundo do homem. Vamos ver onde vamos parar. E depois como as almas vão mudar, como nós vamos mudar uns aos outros. Pergunta aqui ao Sr. Cash. Quando uma criança é criada, por exemplo, em uma família de ladrões, onde os pais são ladrões, e sempre que ela rouba, ela é aplaudida pelos pais e avós. Através deles, ele só sabe o valor de roubar e fazer coisas ruins. Ele também tem a influência genética, né? Então, como a alma pode ser responsável por isso, já que ela nasceu nisso e não teve nenhuma chance com toda a influência de sua família? Sr. Cash responde: é a alma que faz você continuar com a mesma decisão. É a alma. Mas a alma pode voltar às suas raízes de bondade se ela quiser. Tivemos isso na Fundação Cash. Tivemos isso no topo. No topo, nos níveis superiores da Fundação Cash. Uma pessoa que nasceu em uma das famílias pedófilas mais notórias do mundo, onde toda a família está envolvida. Eles têm penas de prisão por violar e abusar de crianças. No caso de prostituição, é como se eles fossem trabalhar como médico, e é levado adiante isso pelo resto da família. A questão é que a pessoa sabe que é errado e por um tempo decide mudar, mas a força e o poder do sistema familiar é tão forte que não permite ela, e ela volta a esse sistema. Não importa o quanto a pessoa tente, elas não conseguem parar com isso. São eles mesmos que elevar suas próprias almas. Então eles culpam todos os outros por isso. Mas na verdade eles têm uma escolha. Eles têm que decidir e têm que trabalhar muito para tentar superar isso ou pelo menos cobrir isso. Mas é você quem tem que estar no topo da questão e então isso pode ser feito. Mas o problema é que se você nasce em uma família de ladrões, por exemplo, e toda a família está envolvida nisso, então essa é a normalidade, é a sua normalidade. Isso significa que esse é o padrão com o qual você se compara. Será que uma pessoa pode decidir trazer a mudança ou ela seria puxada de volta para dentro disso? O que tivemos na Fundação Cash foi que a pessoa tentou fazer o melhor para se afastar disso, mas depois encobriram. Mas por baixo, ainda estavam fazendo isso. Esta foi uma das razões pelas quais a Fundação Cash batalhou com os grupos pedófilos. Eles sabiam que tinham alguém no topo da estrutura que tinha um histórico de sentença de prisão e tudo mais, escondido por baixo deles. Eles sabiam, mas nós não sabíamos. Agora nós lavamos esse pessoal da Fundação Cash. Mas isso trouxe muita dor. Uma das mais notórias famílias pedófilas da Europa estava sentada bem no topo da Fundação Cash. O pai, a mãe, os tios e todos estiveram na prisão por abuso de crianças. Eles voltaram para sua família. Continua a ir para a próxima geração. Eles voltaram às suas raízes, porque é lá que encontram conforto. Estar em uma boa posição no topo da Fundação Cash não era bom o suficiente. Por isso, eles escolheram voltar. As crianças continuam fazendo o mesmo que seus pais fizeram, abusando da geração seguinte. Não se pode mudar a semente deles, mas a escolha está aí para que eles mudem se quiserem. Mas quando é muito difícil, então eles voltam para o passado. Nos últimos 2 ou 3 anos, desde que essas pessoas se foram, não vemos muitos dos pedófilos na Fundação Cash mais. Nós nos livramos da raiz. Eles também vieram como chefe do sistema educacional da Fundação Cash. Trouxeram seus aliados de diferentes maneiras para a Fundação Cash. Não conseguimos entender como. Nós abençoamos suas almas. Espero que eles encontrem a paz. Mas voltaram aos velhos hábitos. A nação e a mãe os chama para continuar, porque é o comportamento da nação. Vamos ver o que vem à tona. Se nossa equipe conseguir completar a unidade de gás e energia, vamos anunciar isso e, em seguida, convidar os oficiais do governo para estar conosco online. Iniciaremos a próxima fase do nosso trabalho. Esse é o fim do Índice Rápido do Workshop número 450.